Com esta iniciativa demonstramos aqui que continuamos a valorizar o primeiro pulmão verde da cidade, o Parque do Mandanelho, que é um espaço central, é um espaço acolhedor e é um espaço de convívio das crianças, dos jovens, é um espaço de convívio familiar e também é um espaço de cultura. Quero com isto dizer que continuamos a investir para valorizar este espaço do Parque do Mandanelho. E vamos valorizá-lo com uma cabine da Altice que convida à leitura. E quero dizer isto, iniciámos as comemorações do 25 de Abril, há dois dias, precisamente com o Clube de Leitura em Voz Alta, e tivemos a oportunidade de partilhar livros. E quero aqui sublinhar isto, o longo percurso em Oliveira do Hospital, feito pela Vereação da Cultura, pela Sra. Vereadora, em parceria com as bibliotecas e com os responsáveis das bibliotecas, para incrementar, para trazer mais pessoas, para divulgar o livro e a literatura e para trazer mais pessoas para o mundo do livro e da literatura, para o mundo do livro e da leitura, quando cada vez mais estamos agarrados às tecnologias, aos telemóveis, aos smartphones e à leitura no digital. Buscar o contacto com o livros, partilhar leituras, é um percurso que tem sido feito de uma forma brilhante, por opção política, por um programa muito claro, de abrir a biblioteca às pessoas, aos cidadãos, de criar um clube de leitura onde cada um partilha as suas leituras, mas também levar a biblioteca aos lares, levar a biblioteca às aldeias, e levar os livros às pessoas. Hoje temos aqui uma nova oportunidade de procurarmos aqui livros e trocarmos livros num espaço de convívio de toda a comunidade. Claramente, Oliveira do Hospital fica valorizado. E digo isto com algum orgulho por duas ordens de razões. Disse-nos aqui o Dr. Pedro Miguel Marques que esta é a 45ª cabine que a Altice colocou no país. Não veio tarde. Preferíamos ter sido a primeira, mas pronto, ser a 45ª não nos desvaloriza. É importante que Oliveira do Hospital seja uma das cidades que em Portugal tem uma cabine que promove a leitura, que promove o livro e a troca de livros. Promove o ambiente de aprendizagem. Isso é bom, valorizar-nos intelectualmente. Só há cidades com cultura e só há cidades com acesso à cultura e a bens culturais. E vocês dão aqui um pequeno contributo, que é importante contributo, numa já antiga relação entre o município de Oliveira do Hospital e Altice. Uma ligação que vem desde o tempo do período dos incêndios. Eu lembro quando estávamos cortados, estávamos sem telecomunicações, foi a Altice que montou aqui um sistema de emergência para ligar Oliveira do Hospital ao nível das telecomunicações com o mundo. E eu devo sublinhar isso. Oliveira do Hospital é uma terra solidária e é uma terra com memória. E eu quero lembrar esse período em outubro de 2017, quando montaram um dispositivo especial no edifício da Câmara para que pudéssemos ter telecomunicações no concelho, telecomunicações de emergência. E fizeram um trabalho fantástico de recuperação de toda a rede de telecomunicações, naturalmente da responsabilidade da Altice, no concelho de Oliveira do Hospital. Reforçámos essa parceria quando criámos aqui um contact center da parceria Altice-Randstad. Hoje não é da Randstad, é do grupo, da outra empresa que entretanto criaram, da Intelcia. Hoje a parceria Altice Intelcia, município de Oliveira do Hospital, para criar aqui um centro de apoio a clientes em língua francesa. E não parámos de cooperar. Hoje recebemos esta cabine, mas esta cabine foi antecedida de mais um reconhecimento de uma freguesia de Oliveira do Hospital, no caso Avô, como 100% fibra. Tivemos recentemente numa iniciativa e antes tinham sido reconhecidas 9 freguesias como 100% fibra. Um trabalho de parceria, de boa relação produtiva que temos tido com a Altice, que em nome do município quero agradecer e enaltecer. Gostamos de bons parceiros e gostamos de ser bons parceiros em projetos. E por isso acho que não vamos parar com esta relação. Com certeza que vamos ter novos desafios e novos desafios também vamos lançar à Altice. Um deles é, que já foi conversado, é precisamente o patrocínio dos espaços de co-work da Rede das Aldeias de Montanha. Fizeram um trabalho brilhante à Altice com a Rede das Aldeias Históricas, fizeram um trabalho brilhante com a Rede das Aldeias do Xisto. Com certeza que os espaços de co-work, o da Alvoco das Várzeas, o da Lapa dos Dinheiros, o de Videmonte e outro a criar na Gardunha, com certeza terão também a bênção e o patrocínio da Altice. É um trabalho que se faz de parceria produtiva para dar valor ao território. E em nome da Oliveira do Hospital queria agradecer este valor que trazem para o território. Oliveira do Hospital, como disse, é terra solidária e é terra de gratidão. E portanto tenho que dizer, em nome desta ampla parceria, um bem-haja pelo aquilo que fazem. Este pode parecer um pequeno projeto, mas é um projeto luminoso. Traz luz, porque traz cultura, traz literatura, traz memória e traz um espaço de convívio saudável entre as pessoas. E este é um espaço de partilha. Quanto mais cultura um povo tiver, menos guerreiro é esse povo. E este também é um sinal de paz. Pela cultura se constrói a paz. Numa altura, e não posso deixar de o fazer, que aproveito todos os momentos públicos para apelar à paz na Ucrânia, ao diálogo entre as partes e que regresse a paz à Europa, que tão mal está a fazer a toda a Europa, a toda a economia e a todos os cidadãos. Obrigado, Altice, por este sinal. Vamos continuar, por certo, a trabalhar juntos, a dialogar e a construir. Bem-ajam mais uma vez.